és o único Deus, e eu pertenço a ti, Deus. E pra todo sempre eu direi que eu sou teu, que eu serei pra sempre teu. Eu te amo, Deus. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou. Pra sempre.